São 3601, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, caso negativo 133 decimal 25. 251, 3325, bom dia, tá 3601. Salvador, bom dia, Oceaneer 6251. Oceaneer 6251, bom dia, informação Foxtrot, copia guarda dos 360. Afirmativo, bom dia, temos a Fox na sua escuta. Oceaneer 6251, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10 até Taubaté. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5533, controle 120, decimal 8. Ok, 360 para Guarulhos e outros do Luno 0, até Taubaté, da El, Leda, Motiva, curva direita decolando da pista 10, 5533, após 208. Oceaneer 6251 no correto, portão 5, chamo pronto para o SPEC sanamento. Chama. Papapá, Sérgio Delta, sem identificação, desça nível de voo 050 na proa de TAP, ajuste em Salvador, 1908. Confirme sempre a informação ativa. Sim, da Fox Trot, descendo a 5.1018 e voando ITAP, ou Serra Cielo Delta. Solo Salvador, de Papa Romeu, Alfa Uniforme Charlie Azul. Alfa Uniforme Charlie, prossiga. Ok, Alfa Uniforme Charlie se encontra na posição 3 do FAC 3, solicita autorização para reboque da posição finger de número 3, também no FAC principal. Sanaia 6251, na escuta. Siga. Por gentileza, o estimado previsto para o estacionamento portão 05. Existe aqui mais 10 minutos. Ciente, grato. Alfa Uniforme Charlie autorizado o reboque, reporte para ingresso Pátio 1, agilizando na medida do possível. Positivo, Alfa Uniforme Charlie agilizará o reboque, autorizado para o Pátio 1, posição 3. A passé que o Delta desça sem restrição para 3.000 pés, ajustado no 018. 3.000 pés, 10018, pode voar. Dumo. A passé que o Delta autorizado voa Duno, investido agora 2.000 pés, autorizado no final. Está descendo a 2.000 pés, 1.018, autorizado ILS. Eita 10, o Serra Kilo Delta. Paulo, aqui é o São Mike, Hotel Juliette. Solicito o reboque da posição 12 remota do pátio principal para a posição 11 do pátio principal. Dado, remota 12 para o portão 11, reporta finalizado. Marca seu Juliette, sim. Salvador, Xané 6251, na posição 5, eu vou chegar aqui na cidade. Xané 6251, condições de aguardar 2 minutos para isso. Puxa, a aeronave da Azul já retaguarda no reboque, irá prosseguir para o 03 no Pátio 1. Sim, mas fico na guarda aqui, 6251. Gente, grato. Obrigado. Alfa e Uniforme, Charlie agilizando, por gentileza, prossiga até o portão 03, reporte ao pé. Positivo, Alfa Uniforme Charlie copiou e está agilizando o máximo possível. Gente. Alfa Uniforme Charlie precisa reportar para ingresso no pátio 1. Negativo, autorizado, já reporte ao término do portão 03. Positivo, muito obrigado. Reportará ao término do push. 6251, no portão 05, autorizado, pushback, treinamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Salvador Alfa, informa Charlie, informa técnico do remoto e agradece e tenha uma boa noite. Gente, boa noite, Alfa, informa Charlie. Passando Donald, Serra Toda. Abate, Lodão, estou com o prédio final do procedimento, ele é X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, Serra Toda. Boa noite, obrigado. Terra Kilo Delta, boa noite, continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso. Já prosseguiu na zero? Ah, agora está dando totalmente visual, estamos bem aqui, proponho cancelamento da presente, prosseguir visual para pouso na 197. Ok, seguinte. Cancelado aos 29 da presente autorizada por vai esquerda. Para uma base pela direita da nossa site, reporta na base. Certo. Reporta na final da nossa site. Se é aquilo dela. Ok, já abandonando aqui, curvando à esquerda, reportarei na final já estabilizada da 17. Se é aquilo dela. É, pátio 5, onde está? Aerostar, positivo. Que gente. Salvador 6251 da Minerva, tá? Senai 6251, confirme os dados pra gente ler sobre a autonomia alternativa. Está com 159 a bordo, alternando o galeão com 5 horas de autonomia. Sim, está em frente via Pátio 1 no Taxi Índia até o ponto de espera pistão no 0. Quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Índia, pistão no 0, 2895, 1008, obrigado, bom trabalho, 6251. Do pátio principal. Ok, ciente, bom dia. Ok, bom dia. Salvador, Xanera 6251, ponto 010, pronto. Rio de Janeiro 251, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 0619. A linha de decolar, 1-0-6-2-5. Check no Delta, avistado, livre pouso, pistão no 7, vento no 30 graus, 0619. Ok, livre pouso na 1-7, terra aqui no Delta. Xanaé 6251, decolado às 33, chama o controle, 120, décima 8. Controle, 208, 625. Xanaé 6251, Dael. Xanaé 6251, contato radar. Falagem, submantendo de volta de zero via saída da Dael, após 2000, utilizado voar direto Leda. 360, após 2000, direto Leda, 6251. Gente, bom dia. 35107, sessão em identificação, desça 4 mil pés, autorizado vá na proa de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, confirme se está sempre da informação ativa. Ah, chegou a chegada, sempre da informação Bonf, quando a proa de Bonf, interceptar a chegada. Salvador, muito bom dia, Altan 3171, informação Golf, Guarulhos pronto para a corda. Altan 3171, informação Golf, Guarulhos autorizado nível 320, via Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5541. 320 para Guarulhos autorizado via Upper Zulu 10 até Taubaté, decolando da pista 10, primeira direita, da Euleda, essa ida após voar Mótima. 1208, controle após, e o transponde 5541, tá 3171. São 3171 correto, portal 6, chama tanto de back acionamento. Agora temos 1 minuto, obrigado. Alô, Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga para o sol. Alô, estamos com um pé de alto, obrigado. Entendi. São 3171 autorizado, chama o táxi. Alô, Salvador, muito bom dia, Bianca, Oscar, November Whisky. Oscar, November Whisky, bom dia, prossiga. Alô, solicito autorização de reboque do pátio 3, para o pátio principal até o fim de número 5. Oscar November Whisky autorizado, início do reboque, reporte para ingresso, pátio 1. Whisky November. Salvador, tá 3171 no para-táxi, 183 a bordo, 3h50, Galeão. Então 3171 no táxi via Pátio 1, no táxi em Índia, que é o ponto de espera pistão no 0. Quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, um bom voo. 28 ajustado, autorizado Pátio Índia, até o ponto de espera lá com a torre quando pronto, 895, uma boa semana, 3171. Igualmente. Salvador, Oscar November Whisky, autorização para adentrar o pátio principal até o fim do número 5. Oscar November Whisky, de passagem aeronave da TAM, após autorizado, reporte ao TERN. TAM na visão, Whisky da passagem ao TAM. Desça sem restrição para 2010, autorizado o final do procedimento ilha, executada pista 10, reporte no localizador. Desce sem restrições para 2010, autorizado o final do procedimento ilha, executada pista 10. Alô, Oscar November Whiskey, adentrando a parte principal, hotel 505. Ciente, Oscar November Whiskey, reporte ao término. Salvador, muito bom dia, tá 3171, ponte espera da 190 pronto. Bom dia, 3171, autorizado ingresso e decolagem, pistola 0, vento 1,40 graus, 099. Livre alinhado, decolar 90, 3171.